correr, mas caí. Tentei me achar, mas não me encontrei. Tentei viver e morri. Tentei acertar, mas errei. Tentei sonhar, mas acordei. Foi quando eu entendi que sem você não dá. Não dá para crescer, não dá para viver. Me dá teu colo, pai. Quero ouvir tua voz. Segura em minha mão, me ensina a caminhar. Me dá teu colo, pai. Tentei sonhar.